No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado. Eu sou a Joana Santos e cá estou consigo aqui no canal 2 da Rádio Antena Web para lhe trazer meia hora repleta de alma portuguesa. Fique connosco e deixe-se envolver pela guitarra, pela viola, pelo poeta e pelo fadista. Na semana passada, no domingo, não estivemos por cá, mas estivemos ontem no sábado e estamos hoje para lhe trazer ainda mais fados e grandes fadistas. Vamos começar com A Rua dos Meus Ciúmes, na voz de Catarina Avelar. Logo depois ficamos com Amor de Perdição e terminamos com O Sol anda ao Sol na Minha Rua, na voz de Maria da Fé. São os três grandes fados que abrem assim a nossa emissão de hoje do programa Catedral do Fado. Fico por aí. Eu sou a Joana Santos, é um prazer enorme estar consigo. Vida, não és de sinto só pena dela e até lhe dou meu perdão. Na rua dos meus ciúmes deixei o meu coração. Todos os fados que ouviu até aqui, então saiba que há mais fados para si. Vamos ficar agora com Grão de Arroz, na voz de Mariana Bobon. Logo depois, ficamos com Soneto da Separação, na voz de Cristina Branco. E terminamos com A Canção da Rosa Branca, na voz de António Pinto Basto. Mais três fados, mais três fadistas. Tocam para si aqui na sua Catedral do Fado. Discreto que ninguém sabe onde mora. Tem um palácio de ouro fino onde Deus o pôs e onde eu vou falar de amor a toda hora. Cabe no meu dedal, tão pequenino é, e tem o sonho ideal de esperança e fé. É descendente do sultão, talvez do rei Saul. Vive na casa de um botão do meu vestido azul. Unidas, fé.

que te esqueço então. Oh, rosa branca, meu amor, primeiro, tu não tens canteiro, tu não tens jardim. Por que me chamas, por que não respondes e por que te escondes a chamar por mim? Mas sob a campa, meu amor, não finda, farás, senhora, se eu ouvir teus ais, abrir os olhos para ver-te ainda, morrer de novo se te não vir mais. Oh, rosa branca, por que me chamaste? Para que roubaste toda a fé que eu tinha? Serena e fria como a luz da lua, que brancura tua, que desgraça minha. Serena e fria como a luz da lua, que brancura tua, que desgraça a minha. Com muita pena minha, conhecemos assim o fim da nossa emissão de hoje. Mas deixe-me só dizer que se quiser pedir o seu fado, pode fazê-lo através de canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários, ou então pode fazer através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. É só pedir o seu fado, o fadista, e claro, ficar connosco para ouvir, sim, os grandes tesouros portugueses. E um deles, o fado, sem dúvida. Vamos terminar com Parece Incrível Parece, na voz de Júlio Pérez. Logo depois ficamos com Mãos de Mãe, na voz de César Morgado. E terminamos então esta emissão com Ana Sofia Varela, Rosa Noturna. São assim os três fadistas que ficam no fim da nossa emissão. Fique bem, seja no resto um ótimo fim de semana, fique com toda a programação do Canal 2 para si e já sabe que para a próxima semana estou aqui para mais uma Catedral do Fado, repleta de grandes fados, fadistas, guitarras e violas. Fique bem, até para a semana. Parece incrível, parece, mas é certo, infelizmente. Parece incrível, parece, mas é certo, infelizmente. A gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. A gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. Saudade profunda chaga, feita de um sonho desfeito. Saudade profunda chaga, feita de um sonho desfeito. Deixa-nos marcas no peito, que nem o tempo as apaga. Deixa-nos marcas no peito, que nem o tempo as apaga. Dor que às vezes nos esmaga e nos deprime atrozmente, que a gente não vê, mas sente, como o vento que arrefece. Parece incrível, parece, mas é certo, infelizmente. Parece incrível, parece, mas é certo, infelizmente. Se a saudade se mistura com lagos de ingratidão, se a saudade se mistura com lagos de ingratidão, mais dura se torna então a mágoa que nos tortura. Mais dura se torna então a mágoa que nos tortura. Então a gente procura sorrir, mostrar-se indiferente, embora fingidamente, porque quando isso acontece, a gente nunca se esquece de quem se esquece da gente.

que fugindo a lua desaparece. E amanhã, quando desperta, já só vê a forma incerta de uma réstia que estremece. Outra e outra e outra atrás da que morre.